leitura de orelha. A grande história da evolução é uma peregrinação ao longo da árvore genealógica da vida. Partindo de onde estamos hoje, passamos por 40 entroncamentos onde nos deparamos com ancestrais e peregrinos que vêm de outros ramos. O ponto de chegada situa-se há 4 bilhões de anos na origem da vida. Ao longo do trajeto, peregrinos contam suas histórias e descortinam as maravilhas da diversidade biológica que habita este planeta e os mistérios da evolução que ainda hoje desafiam biólogos. O humano ancestral Littlefoot investiga como surgiu a possibilidade de andarmos sobre dois pés. O gibão ajuda a entender por que não temos que fazer calças com um furo para a cauda. O camundongo deixa claro que o que o torna um organismo diferente do outro não são exatamente os genes, mas como sua atividade é regulada. Castores explicam o conceito de fenótipo estendido em que a represa é uma extensão do próprio castor. E o gafanhoto discute se existem raças. A paisagem que se descortina durante a viagem expõe uma amostra da diversidade da natureza e também explora como entendê-la. O leitor chega ao fim do percurso maravilhado e enriquecido com novas ideias e reflexões. Uma enciclopédia da vida para se ler, reler e consultar. Richard Dawkins nasceu em Nairobi, Quênia, em 1941 e cresceu na Inglaterra. Formou-se pela Universidade de Oxford e deu aulas de zoologia na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. Em Oxford, foi o primeiro titular da Cátedra de Compreensão Pública da Ciência, criada em 1995 por iniciativa de Charles Simonyi para dar a um pesquisador de primeira linha a oportunidade de se dedicar à divulgação de ciência além da pesquisa. Modelo para sua idealização, Dawkins ocupou a cátedra até setembro de 2008. Recebeu inúmeras homenagens e honrarias, incluindo o prêmio da Royal Society of Literature em 1987, o prêmio Michel Faraday em 1990 e o prêmio Shakespeare em 2005. Dele, a Companhia das Letras publicou, entre outros, O Gene Egoísta, O Relojoeiro Cego e Deus, um Delírio.